posso confiar em tua palavra. Pode até o céu passar, que suas promessas eu sei ficarão em meu coração. Pode uma lágrima não cessar, não recuarei jamais, pois eu nasci de ti. Até o céu passar, que suas promessas.